queria tanto te ouvir dizer te amo. É pura ilusão. Todas as palavras que eu ouço dos seus olhos não tem vida, não tem sonhos e nem emoção. Como dizer a um coração apaixonado que este alguém que está do lado nada sente por você? E que é melhor buscar paixão em outro carinho, pois a dor de ser sozinho faz a gente enlouquecer. Mas tenho medo de mergulhar na solidão de outros braços, de repartir a minha vida em mil pedaços e não achar o rumo certo de voltar. Eu tenho medo de acender mais uma vez o meu sorriso, depois deixar outra pessoa sem juízo, olhar de novo de saudade o meu olhar. Não faz assim, não me devore com tamanha crueldade. Já sofri demais, eu te amo sim. Meu coração ainda quer você pra mim. Se não quiser o meu amor, deixe que eu morra de saudade. Já sofri demais, eu te amo sim. Meu coração pede um tempo pra sorrir. Mas tenho medo de mergulhar na solidão de outros braços, de repartir a minha vida em mil pedaços e não achar o rumo certo de voltar. Eu tenho medo de acender mais uma vez o meu sorriso, depois deixar outra pessoa sem juízo, olhar de novo de saudade o meu olhar. Não faz assim, não me devore com tamanha crueldade. Já sofri demais, eu te amo sim. Meu coração ainda quer você pra mim. Se não quiser o meu amor, deixe que eu morra de saudade. Já sofri demais, eu te amo sim. Meu coração pede um tempo pra sorrir. Já sofri demais, eu te amo sim. Meu coração pede um tempo pra sorrir.